Neste momento está entrando no ar a transmissão de ondas médias da Rádio Itapuí em 1170 kHz, Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Agradecemos a sua audiência. Seis em ponto. 1170, Rádio Itapuí, faz parte da vida da gente. Bom dia, querência. Meu rancho, quando amanhece, eu ouço o sino a tocar. Eu me ajoelho, faço uma prece pra Deus do céu me ajudar. Senhor do céu e Pai onipotente, eu te agradeço um novo dia que me das. Se reconheço em cada dia um presente, faz que eu desfrute sob teu amor e paz. Faze, Senhor, que no presente deste dia leve a alegria que o teu amor me traz, que tua santa e bendita companhia jamais permita obediência a Satanás. Assim começamos mais um dia, este 17 de fevereiro, rezando, porque rezar nos convém, agradecendo as bênçãos da noite que passou e pedindo a Deus sua proteção nesse novo dia que aí vem. Rezando pelo aniversário da Márcia, da Sônia e das outras aniversariantes também, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? E muito bom dia, meus amigos e minhas amigas, nesta quarta-feira. Bom dia, querência, chegando no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde haja um radinho ligado. Não esqueça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que Ele nos conduza em segurança em todas nossas atividades deste dia. Iniciando o programa, como sempre, com duas músicas do Rio Grande, Gildo de Freitas, Sinal dos Tempos, Chiru Missioneiro, Viva o Rio Grande! Boa música na madrugada, Insônia 1170. Auras de paz, solfejando a grande pampa, a tarde morna. Liquida Pompeia. Até 70% de desconto em produtos selecionados. À vista ou em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Aproveite! Pompeia. É fácil ser fashion. Programa Momento Mulher. 1170, Rádio Itapuí. Faz parte da vida da gente. Da padaria e confeitaria Santa Cecília, que lá é o melhor cacetinho da cidade, é diferenciado, né? Cacetinho da padaria Santa Cecília, tem o pastelão do Valdaci, tem aquelas tortas maravilhosas, salgadinhos e doces, frios, sempre com preço justo, tá? Quem frequenta a padaria Santa Cecília sabe que tem preço justo nos produtos lá na padaria e confeitaria Santa Cecília. E o cacetinho, para quem ainda não conhece, é o melhor cacetinho da cidade. Padaria e Confeitaria Santa Cecília, lá junto à sinaleira da Cidade Alta, quase esquina com a Borges de Medeiros. Telefone 3662-5257. 3662-5257. 357.